Desce mais um. Bora rochar, Lamarão. Abra o jogo, acabou. Pra que esconder este falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa faca? Quero ver! De amor, quero ver vocês cantar comigo! E parabéns a... Obrigado por demonstrar este amor falso. Quero ver! E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar este amor falso. Abra o jogo, acabou. Pra que esconder este falso amor? Eu confiei, me entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, eu fico aqui imaginando. Mas como pude cair? Para o teclado, Lamarão vai cantar comigo, bota a mão em cima. E parabéns pra você. Obrigado por demonstrar. De novo, de novo, de novo. E parabéns pra você. Obrigado por demonstrar. Arrocha e mexe aí. Quem tá gostando, bota a mão pra cima e grita aí. Desce mais uma moda aí. Mais uma moda apaixonada.